Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes. Muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Escolhes tu ou escolho eu? Edição número 148, ou se preferir, centésima, 48ª edição do... Que dia é hoje? Não sei. 20 e quê? É sábado. Não é 20 nada, é 12. 32. O 12º dia do 10º mês do 2013º ano, depois de Cristo. Isto com IVA dava para aí 3030. Tu dizes sempre depois de Cristo. És um homem ateu agnóstico. Para quem estás a falar depois de Cristo? Porque esta é para meter nós. Não. Não, é para ocupar espaço de emissão. É isso que tu queres. Para não, chegar às 5 horas e 3 minutos da semana passada. Por exemplo. Bom. Mas é que, por exemplo, lá nos judeus, que o calendário começou a ser contabilizado antes, já vão no ano 5000 e tal. Então pronto, porque é que me dizes que estamos no ano 5000 e tal? Porque não sei qual é que é o ano em questão. Ai, não sabes. E se eu te informar, passas a dizer a partir da próxima semana? Está bem. Está bem. Está combinado. Pronto, então a partir da próxima semana vamos passar para o ano 2015, 5000 e não sei quantos. Muito bem. E é o mesmo dia, ou tem uma de mês e de dia, não sei. Tens-me introduzir. Não, tens que introduzir mesmo. Pronto, tens de dizer que eu estou aqui. Pronto, está bem, eu vou-te introduzir. Onde queres que eu te introduza? Tens de dizer que eu estou aqui. Ah, está bem. Estás aqui. Eu sou o Nuno Miguel. Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora em que nos encontrem. Não gosto de ser pequenino. Hoje é sábado, dia 12 de outubro de 2013, ou seja, falando em linguagem que se perceba, é isto que eu acabei de dizer. E na semana passada foi uma emissão muito especial, não foi só os 3 anos, é que teve 5 horas e 3 minutos, 5 minutos, foi a emissão mais longa da história dos escolho eu, por causa do Carlos. E uma das maiores da Rádio Antena Web. Isso não sei. A maior, apenas a maior emissão, ou seja, a maior, sim, o maior programa foi quando a rádio fez 2 anos, foi a única vez que temos até uma emissão que até passou das 7 horas. E a segunda maior foi esta, de 5. Depois, quando ficou nas 4 horas, o que é que foi? Os cortes tu escolho eu e o Alma Lusa, quando a Alma Lusa fez 2 anos, também. Em 2012. Já. Há quanto tempo isso lá vai? Já vamos no ano 5000 e tal. Bom, e nós já não vamos chegar aos 4 anos, porque os ciclos de 3 anos na minha vida confirmam-se. Portanto, já o Mourinho, os ciclos de 3 anos é com eles. E calham bem. Enquanto esteve no Porto, foi 3 épocas. A primeira não completa, mas foi. Foi para o Chelsea. A única vez que durou mais de 3 anos, calhou mal, porque passado 3 ou 4, foi logo em outubro, novembro da 4ª época, veio embora. Chegou lá em 2004, devia ter vindo em 2007, e veio, mas já foi durante a 4ª época. Pronto. Foi ao Inter, não precisou chegar à 3ª época, já tinha conquistado tudo na 2ª. Teve no Real Madrid, 3 anos. Vai agora para o Chelsea, em 2016, sai lá. Ou antes. E até em nível pessoal, relações, coisas que acontecem, duram 3 anos na minha vida e depois... Portanto, se quiseres casar comigo, 2016 divorciamos, certeza. Está bem. Portanto, este programa, se não chegar aos 4 anos, já sabes o que é que foi. A culpa é minha e os meus ciclos de 3 anos. Bem, nós já estamos a cumprir o 7º ciclo de 3 anos, não é? E resulta. Mas isso é que eu só te conheço há 3 anos, vezes 7, 6 e meio, 6. Já iniciamos o nosso 7º ciclo de 3 anos. O Carlos agora vai falar. Que ele não falou até. Não, agora não vou falar. Aliás, agora até agora não falei. Agora que ele vai falar. Pronto, o meu resumo da semana é muito simples. É melhor nem pensar no assunto. Então vamos à música. Vamos à música. Heróis do Mano. Pronto. Isto foi porque isto ainda são os efeitos da nossa vitória de ontem. 1-1. Foi, aliás, uma vitória. Eu acho que nós somos muito iludidos por duas coisas. Primeiro, pelo verde da esperança e depois pelas abadas que o Sporting dá. Só que, por isso é que eles jogaram no José Alvalade. Só que. Como é que é de dizer? Por enquanto, atenção, que é por enquanto. O Freddy Montero, Freddy, não é? É Freddy, não é? Ainda não joga na seleção. Aí ele já joga pela outra, não é? Pelo da Colômbia, não é? Não sei se já jogou. Mas já, se calhar já. Se é que se ainda não jogou, daqui a 2 semanas ou 3 naturalizações. Ontem foi uma vergonha, Carlos Bonaparte, ao chegar a Ilhinho. o Colômbia-Chile, agora faz a Monteiro e Colômbia. A Colômbia estava a perder 3-0 ao intervalo. Teve dois penaltis na segunda parte. Expulsaram um gajo do Chile. Um penalti inventado, o outro meio inventado. O jogo sempre parado e com confusões e o caraças. Como a Colômbia já tinha feito 3-3 e chegava propriamente para o Mundial, o árbitro deu 3 minutos, depois de todas as paragens. Chegou aos 2 minutos e meio e acabou. Pronto. Foi o jogo mais limpo que houve na história dos últimos 5 minutos. Pronto. Tá bem. Bom. É isso. O Toninho. Ah. O Toninho, o Zambujo. Ah. Pois. Pronto. Vamos ficar com uma música. Eu escolhi esta música por vários motivos. Temos aqui a nossa massa adepta aqui a apagar-nos, a dar-nos incentivo. Ah, não, continua. Então vou continuar. A primeira música de hoje. Sim, já vou. A primeira música de hoje chama-se Flagrante e pertence ao António Zambujo. Porquê que eu escolhi esta música? Vamos por partes. Primeiro, porque eu não gosto. Pronto, esse é o maior motivo de todos. É, primeiro porque tu não gostas. Já agora, ouviste a segunda edição do Céu da Minha Rua? Não. Está muito gira. Pois está. És tu, está a ficar que está gira. Tens que ouvir. Não tenho que, eu ouço se quiser. Está bem, mas gostava que ouvisses. Ah, assim já ouço. Porque tem de dar duas histórias interessantes. Pois. Uma com o Sonho Rebelde e outra com uma música muito gira que não deves conhecer com certeza. Não deves conhecer com certeza, ou não devo, ou não. Parece que só tenho o que tem a mania na Sport TV que diz tudo direitinho. A Bélgica, com certeza, vai-se apurar em princípio. Pronto. Disse isso duas vezes. Tem a mania que corrige os outros e que diz tudo direitinho, o que os outros não dizem direito, ele diz. E depois diz, vai-se apurar em princípio, com certeza. Então, como é que eu digo... Ah, é verdade. Vou voltar a falar no assunto. Como é que eu digo em rumeno... Eu participei num concurso de uma rádio. É verdade. Mas como é que eu digo em rumeno que gosto muito de mim, que tenho muito orgulho em mim? Será? Eu vou traduzir em português como é que eu faço. Eu me tenho muito orgulho em mim mesmo. Isto é um jeito. Mas isso é para... Eu me, mim... Mas isso mesmo. Mas isso é para reforçar a minha pessoa, estás a ver? A minha pessoa, peço desculpa. Ah. Para reforçar a minha pessoa. tudo o que me ocorreu. Por lá o eu e o mim. Isso. E eu me tenho muito orgulho em mim mesmo. Que é pinta. Isso aí está incorreto, mas não interessa, digo na mesma. Está incorreto gramaticalmente aqui, na Roménia, em qualquer parte do mundo, está incorreto. Mas pronto. Se calhar não está em qualquer parte do mundo, mas não interessa. Pronto, flagrante. Primeiro acho que esta letra é uma letra muito original. Que sabes que não é dele. Como quase tudo que ele canta. Não sei, não sei se é dele, mas não deixa de ser original. Está bem. Isso é um poema antigo. Ele é que, para variar, pega em coisas que já existem dos outros e pumba, toca a fazer sucesso. Pronto, de todas formas é assim. Eu não conhecia, percebes? Por isso é que eu digo que... Por isso é que eu te digo. Eu para todos os efeitos, não conhecia. Mas mesmo que conhecesse, a forma... Ou seja... Quer a sua interpretação, quer o instrumental que o acompanha. Gosto. Acho que está muito bem conseguido. Acho que está uma coisa muito bem feita. Porque é assim, mesmo que seja um poema que já existe, musicar um poema que já existe, ou dar a uma música uma nova roupagem, não é? Não é fácil. Nós vemos que há muitos exemplos, há versões que são completamente deploráveis. Não é? Pronto. O que acontece, neste caso, é... Temos esta música do Flagrante, que é uma música muito suavezinha, uma música engraçada. Eu escolhia por vários motivos. Primeiro porque esta música foi dos últimos número 1 de um programa que deixou de existir, que foi o Top 20 Portugal. Top 20 Portugal, que era um programa que passava no Canal 2, no antigo Canal 2, na anterior fase do Canal 2. Pronto. E marca também por isso. Porque o Top 20 de Portugal, digamos, ou seja, eu até estava aqui a tentar perceber, porque é engraçado, porque eu lembro de ter começado o programa neste estúdio, mas não pode ter sido, porque ele teve 44 edições. E o que é que se interessa agora? Fala lá no outros motivos. E começou desde 2011, não foi neste estudo. Mas pronto, isto para dizer que... Portanto, teve essa... Ou seja, foi nos últimos primeiros lugares. O último foi a Carminho. É assim... E não sei explicar, foi daquelas músicas que desde o princípio me cativou. Foi uma música que me fez começar a gostar do António Zambujo. Eu não gostava muito da voz dele, não gostava muito da forma, sei lá. Sabe aquela assim, um som muito... Não se posta. Então, realmente aquela música fez-me ver as coisas de uma forma diferente. Este disco, no geral. E pronto, gostei. E pronto, não sei. Ficou marcada, pronto. Lendo esta música... Mas é assim, eu ouvi uma rádio que eles consideravam-se a concorrência. E... Enfim. Nunca vi dessa forma, não interessa. O que interessa é que ouvia muito essa rádio aqui na internet e pronto, ainda mais me fico marcado porque também tinham essa música. Ao mesmo tempo, faz-me lembrar numa fase mais, sei lá, mais positiva da Antena Web. Aliás, a Antena Web em si até estaria melhor do que agora se não fosse os meus. Problemas pessoais com respeito aos meus programas, pelos quais até já pedi desculpa numa oportunidade anterior, já pedi desculpa aos meus ouvintes. Mas, isto para dizer que, seja por vários motivos, essa música ficou-me marcada. Pronto. E por esse motivo, ou por todos esses motivos, por todas essas recordações, por todas essas associações, de trazer esta música. Pronto. Olá! Diz. Isto era para ser no dia 1 de junho. Falta dizer isso aos ouvintes. Esta música era para ser incluída no programa 1 de junho. Uhum. Ainda vai, tem 4 vai. Meses e 2 semanas. A canção número 1 tem como título... Flagrante. Um intérprete. António Zambujo. E a orquestração... Inventation Craftsman. Te avisei, meu amor, que não podia dar certo e era coisa de evitar. Como eu devias supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste beicinho e como numa promessa ficaste nua para mim. Pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim? Embora tenha jurado discreta permanecer, já que não estávamos sós, ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dei pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta só te viram de raspão. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. Avisei, meu amor, que não podia dar certo e era coisa de evitar. É como eu devias supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste peicinho e como numa promessa ficaste nua para mim. Um pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim? Embora tenha jurado discreta permanecer, já que não estávamos só, ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dói pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta, só te viram de raspão. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta. Olá, esta é a primeira intervenção que realmente interessa nesta emissão 148 da Escolha Estou, Escolho Eu. Isto porque vai-se falar sobre uma escolha minha. Igual à escolha, Carlos Bonaparte. Carlos Bonaparte tem mais detalhes sobre o assunto. Vai-se falar sobre... não uma minha, mas sim uma tua. Pronto, lá tu deves sonhar com... bem. Nós vamos continuar a língua portuguesa, mas viajemos até ao Brasil. No Brasil... pois. Do Brasil surgem muitos... Bom dia, senhores passageiros. Sejam bem-vindos ao voo 745 da Seguin Airlines. Continua. Essa companhia era um bocado arriscada para se viajar. Só este de em Londres, um dos passageiros não sabia nada de pilotagem de aviões e o piloto sentiu-se mal, teve um ataque e teve de ser. E foi ele aterrar um avião. E aterrou. A sério? É uma categoria. Isso, Londres! Londres! É uma categoria. Também soubeste do outro. Sou há uma altura que estão dois. Opá, estão lá as pessoas lá no coisinho, lá no, na cabine, não é? E entram. Opá, duas pessoas de óculos escuros, lá com uma bengalinha, não é? A bengalinha dos cegos, coitadinho. Lá vão para lá fora, em direção ao cockpit. E as pessoas começam a se sentir, caralho. Isto deve ser brincadeira, é carnaval, estás a ver? Só pode ser brincadeira, certeza. Ninguém ia fazer uma coisa desta, numa semana de TAP, ninguém ia fazer uma coisa desta. Ah, o que é certo é que o avião começa a andar, estás a ver? Opa, e enfim. Pá, 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros, as rodas todas no chão. Não, o avião não matava voo. E as pessoas já estavam naquela fogo. Queres ver que eles não veem mesmo, caralho? Ou com caralho. Começou-se assim a mexer e tal. Estás a ver? Nessa altura o carro está mesmo a mexer-se. Assim, e depois começam a ficar preocupadas, começam a ficar naquela, não é? O que é que está aqui a passar? Não está bem, não é? Opa! 300 metros, 400 metros, rodas todas no chão. Está 20 metros para acabar a pista. Rodas todas no chão. 10 metros, 5 metros, as pessoas começam. Ai! O avião assim nos últimos 10 centímetros. Levanta o voo. E quando o voo estabiliza, dizem o copiloto para o piloto: se um deles não berram, não estamos lixados. Pronto, é isso. Podias ter rido também, que era assim. Versão brasileira, Air Red Richards. Pronto, sim, mas vamos lá a tua escolha. Beijo até ao Brasil. Do Brasil surgem muitos nomes conceituados na música, até porque eles são 50 vezes mais do que nós. Claro. Mas a qualidade é outra, a entrega é outra, a sequência é outra, a vida é outra, quem diria. Bom, três deles são... Ivete Sangalo, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Três nomes que se juntaram para um especial lançado no ano passado, 24 de abril de 2012. Tudo por causa do 25 de abril, como é óbvio. Exatamente. Estava na ideia que isto tinha sido no Natal de 2011, mas como sou burro, é normal que me engane. Ora bem, eu escutei isto, por acaso é curioso estar a falar nisto esta semana, porque anteontem, pronto, um dia destes, fiz uma alteração televisiva a minha casa, através do serviço das TVs Cabos, que tem lá coisas para ver concertos e ver coisas, ver músicas e tu escolhas, desde que eles estejam lá disponíveis, não é verdade? Não é tudo o que quiseres. E conheci através disso este trabalho. Vídeo mesmo, vídeo e a música. A música que mais me captou é uma que se não... tenho quase certeza, do Caetano Veloso, que faz-me lembrar um jantar que eu tive num local muito bonito e com referências pessoais para mim, que ficam lá embaixo na Afurada, em que estamos lá no sítio onde estávamos, só estava a nossa mesa ocupada e mais duas ou três. E eu lembro perfeitamente que o que estava a dar na televisão era este especial, Ivete Gil Caetano. E a música que passou, que quando nós estávamos a sentar na mesa, foi esta. E eu fiquei logo maravilhado. Faz-me lembrar um momento muito curioso e que não é costume em mim, que foi eu já estar na cama quase a ressonar, não é verdade? E esta música que vamos ouvir veio... Lembrei-me dela e começou a ecoar na minha mente. E não sei... E não saía de lá. E eu levantei-me e vim para a sala, fui ao serviço da televisão ouvir esta música e só depois é que voltei para a cama mais cansado. Sou deficiente, mas foi mesmo assim que aconteceu. Foi a única vez, mas já aconteceu-me isto. Não é coitadinho, pá, é o que é, é o que é. E agora, quer dar porrada? Quero. Amanhã. Eu lembro-me que foi isso, a música começou a... Lembrei-me da música, não sei porquê, e depois só fiquei descansado quando fui à televisão ouvi-la. E depois é que voltei para a cama e adormeci. Isto também traz uma referência à Ivete Sangalo, porque eu andei anos a ouvir primos e um tio meu a dizer que até tinham ido ver o concerto dela, a propósito, sei lá onde, e eu, o que é que eles veem naquela Ivete Sangalo? Chega! Viva Brasil! Hoje, depois também de a conhecer melhor aqui, depois de conhecer melhor a música brasileira, de a ver em palco, e até de já ter visto na Gabriela, mas como cantora é melhor que atriz, entendo melhor o poderio daquela mulher. Não é verdade, Carlos Bonaparte? Diz que sim. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Até porque tem um segundo uma coisa. Ivete Sangalo com Banda Eva não tem nada a ver com Ivete Sangalo sem Banda Eva. E é mais até outra coisa. E Banda Eva com Ivete, sem Ivete ainda mais. Depois, também é verdade. E Ivete Sangalo, de há 10 anos atrás, não tem nada a ver com esta. Está muito melhor. Olha o Carlos a dizer que uma coisa melhorou, hein? É verdade. É isto. Eu tenho que escolher mais vezes a Ivete Sangalo. Daqui a duas semanas escolhe outra qualquer. Acho que assim, o único momento deprimente dela nos últimos 10 anos foi mesmo a parceria com a Shakira. Ah, não foi mal de todo, mas... Pronto. Tu gostas muito de falar da Shakira. Qualquer coisa vai buscar a Shakira. Acho que é a substituta da Britney Spears, na tua mente... Não. Para mim, a minha mente... Opa, agora a minha substituta, não sei. Estou em dúvida. Não sei qual é que aparece mais despida, se a Miley Cyrus ou a Lady Gaga, por isso acho que... Tua irmã, achas isso, bonito isso? Por isso é que, como eu, é isso que eu ia dizer, como eu acho que como a Lady Gaga é a minha irmã, eu acho que vou mais para a Miley Cyrus. Ela divulgou as faixas todas do álbum dela, do Art Pop, anteontem, acho eu. Bem, ah, então, daqui o Art Pop é o último. Em princípio, hoje já tenho isso aí. Divulgou a lista, não disponibilizou as músicas. Ah, o canaça. Bom. Pode ser que já tenha o Aura disponível. Também é referência à Ivete e é referência a uma novela mítica da história da coprodução, não é coprodução, mas pronto, as novelas da Globo que passavam na SIC e ainda passam, uma das primeiras, a segunda, não sei se foi, a Tieta do Agreste. Ah? Ah, não é algo, foi mesmo assim. E esta música encaixa no meu ouvido e quando eu começo a lembrar-me dela, depois não sai. Que ele canta, eita, eita, eita, eita. É a lua, o sol, é a luz e tieta, eita, eita. E eu gosto muito do vídeo desta música, neste especial, precisamente por causa da Ivete. Porque ela não está a cantar, ela vai para o tambor e é ela que faz o tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. E a postura dela, quem está concentrada. No entanto, isto também traz uma crítica. É que isto foi um especial, mas quem é que estava na plateia? Eram os amiguinhos da Globo. Era o ator da Malhação, era a atriz da não sei o quê. Era mais o outro ator, era só as caras conhecidas, os meninos, também os atores e atrizes meninos. Ou seja, quem entrava lá eram os amiguinhos lá da Globo. E um especial deste merecia ser aberto. Mas pronto. Já não cabia muita gente lá, mas quem entrava eram os amigos. É só para as pessoas coitadinhas que não têm dinheiro para ir para ver os concertos deles, vêm para aqui ver este especial. Não gostei de ver as bancadas. Pronto. Um álbum que alcançou de imediato o topo dos discos mais vendidos no iTunes, horas depois do seu lançamento, no iTunes brasileiro. E no ano passado conquistou o prémio Grammy Latino de melhor álbum de MPB, Música Popular Brasileira, de 2012. Já falei tantas vezes aqui de Música Popular Brasileira, mas não sabia que este álbum tinha conquistado esse galardão efetuado de efeito efetivo. Esse galardão. Efetivamente. Hã? Esse gardalão. Pois. Efetivamente, iremos escutar este trio.

ao vivo. Vamos para outro momento ao vivo. Em 1995 ou 96, mas eu acho que foi 95, também não tenho exatamente a certeza, mas pronto. Um dia destes. Eu tinha, portanto, ou seja, como é que é de explicar? Eu tinha 9, 10 anos e naquela altura, não tenho como dizer, no tempo em que havia família, digamos assim. Ou seja, no tempo em que havia saídas, no tempo em que havia os passeios à noite, muitas vezes, em que íamos de carro, dar uma volta, não sei o quê, enfim. Apesar de tudo, tínhamos grandes momentos, eram momentos para ser felizes, digamos assim. Pronto. E o que é que nos fazia companhia, para além da rádio, que muitas vezes não tocava nada de jeito? Ou tocava sempre a mesma coisa, na altura era assim. Mas pronto, muitas vezes o que é que nos fazia companhia? Eram as cassetes. Naquela altura, em 95 ou 96, saiu uma da Dulce Pontes, de um CD, ou seja, eles fizeram uma compilação, digamos assim, com respeito, ou seja... Compi, la la la la la. Pronto. E comercializaram então esse espetáculo em formato cassete. Que basicamente teria sensivelmente uns 4 músicas de cada lado. Pronto. Mas lá o concerto não teve apenas 8 músicas, teve mais. Ele foi no Coliseu do Porto, se não estou em erro, no Coliseu dos Recreios. Qual é a indicação que eu deixei aí? Não deixei indicação, para não. 1995. Só isso, não foi? Pois. Eu acho que foi no Coliseu dos Recreios. Deve ter sido no Coliseu dos Recreios. Várias coisas. Primeira, esta gravação, o eco da gravação, as palmas e não sei o quê e tudo mais, faz-me lembrar, faz-me imaginar, e é engraçado que a imagem mantém-se mais ou menos na mesma, faz-me transportar àquele local, desde pequeno, desde que eu vi aquela cassete, faz-me lembrar aquela... Aquele cenário, imaginar que estou lá a assistir ao espetáculo. Ou que estou cá em cima no palco. Lá com os instrumentos todos, lá com todo aquele. Com aquela aparelhagem sonora toda preparada. Pronto. E depois assim, faz-me reportar precisamente essa altura em que dávamos os nossos passeios. Em que o fim de semana não havia nada para fazer. Ok, havia durante a semana, mas durante o fim de semana era tempo para brincar, era tempo para dormir durante a tarde, a ver televisão. Pronto. E depois faz lembrar outra coisa que é... Hoje em dia, eu não sei como é que as pessoas fazem isto. Por exemplo, vocês ainda acham que é... Por exemplo, o Ice Eu Te Pego foi um sucesso. Foi uma das músicas que até foi gravada ao vivo. Mas eu não consigo acreditar que uma música que não era conhecida em parte nenhuma, de repente, seja cantada por toda a gente de cor e salteado. O Michel Teló só tinha uma... Acho que só tinha uma música gravada. Como é que ele logo conseguiu ali uma multidão? Né? E ao mesmo tempo... Ou seja, isto para dizer o quê? Hoje em dia... Faz-se muito isso. Pega-se em sons, ou paga-se a pessoas para cantarem uma parte da melodia. Ou paga-se, ou vá, para essas pessoas, vá, cantem, porque isto é para o CD. Percebes? E naquela altura, também se fazia disso, mas não tanto como agora. E é tão bom sentir, naquela gravação de Dulce Pontes, que é naturalidade. Ou seja, que foi tudo como foi. Ninguém pagou a ninguém para... Ora, eu disse, atenção que isto é para o CD, vamos lá cantar mais, ou não sei o quê. Não. Não houve essa... Porque assim, isso nota. Já para não falar que há muitos artistas que pegam efeitos sonoros para enfatizar os aplausos. Nota-se. Porque, como é lógico, todos os efeitos sonoros destoam da realidade, destoam do ambiente, não é? Nem todos, mas muitas vezes, pronto, isso acontece. Naquele caso, percebe-se que há toda uma concordância entre o som que vem do palco e o som que vem da plateia. Ou das plateias, que são várias salas. Há uma concordância. Não é? Faz lembrar também, como é que eu posso dizer, os tempos áureos da Dulce Pontes, não é? Quando ela cantava muito bem. Agora não, é que não canto bem, mas como é lógico, já não tem a mesma voz que tinha há 20 anos atrás. Como é lógico, daí não, porque a Dina ainda na semana passada, quando foi cantar aos 21 anos da SIG, tu ouviste a Dina cantar? Não. A Dina cantava como há 21 anos atrás. Não foi a Bárbara Guimarães que apresentou? Não. Já não sei. Mas acho que não. Era playback? Pois. Como é que começou a ver uma música? E, claro que percebe-se que é playback. Há 21 anos atrás, canta sempre diferente. E o mesmo aconteceu com o José Alberto Reis há um par de semanas também. Cantou o Alma Rebelde. Exatamente. Repara que até o instrumental era o mesmo. Pronto. Isto depois, ou seja, faz-me lembrar outros tempos em que as coisas eram em que sabes, hoje em dia quando um artista lança um álbum, ou melhor, na altura quando um artista lançava um álbum, não lançava um novo tema, havia toda uma expectativa sobre o que é que ia acontecer, percebes? Sobre que tema que era, ouvir a música, não sei o quê e tal. Hoje em dia há uma pressão enorme. Tu lanças o single e já tens que estar a pensar qual é que vai ser o próximo, não é? Ou já estás à espera de qual é que vai ser o próximo. Qual é que... Ou seja, não podes dar muito tempo, porque senão cais logo no esquecimento. E há uma preocupação tão grande em fazer tudo tão rápido. Mesmo até para gravar um disco, não sei o quê. Mesmo até, por exemplo, para ter um concerto, para gravar um disco. É? Há toda uma maquinagem que na altura não havia. E realmente com este álbum da Dulce Pontes, realmente não sei, faz lembrar toda essa magia. E eu lembro que nós íamos ouvir isto no carro e atenção, fazia silêncio, porque era sem dúvida uma grande voz, era uma grande música. E faz lembrar também numa altura em que, naquela altura, a minha irmã cantava o fado numa casa de fados. Também foi ao Coliseu do Porto, portanto ficou no terceiro lugar. Ou seja, andávamos nós no mundo do espetáculo. Eu também, éramos dois atores naquela altura. Eu, dali a uns tempos, também seria... Continuaria associado ao mundo da música, desta vez porque era acordeonista. E é muito engraçado saber que na altura, ou seja, era tão provável que eu me dedicasse ao mundo da música que acabei na rádio. Ou seja, ouvir músicas desde pequeno, a compor, né? A compor, a cantar, a imaginar num palco. Para chegar ao fim e acabar na rádio. Pronto, é giro, é boa de giro. Não, não, também foi um sonho que eu tive, também é verdade. Coitadinho. Isto é... Coitadinho. Mas, o que é que se passou? Depois foste para a rádio. Depois foste para a rádio e pronto, e é isso. Por acaso nunca tivesse tido 12 pontos, é verdade. Engraçado, nunca tivesse tido 12 pontos. Isso é verdade, se eu for o tom. É verdade? Não. Não, disseste agora bem, mas há bocado disseste, é verdade. Estás a brincar? Como é que é essa música? Mais. E depois, pá... Ai, não gosto de ser pequenino. Não, mas é isso. Me faz lembrar muitas coisas. E que pena não estar assim um ambiente mais coisa para me poder concentrar melhor na alma com que digo as palavras. Mas, porque realmente é uma música mais especial do que aquilo que dá para parecer. E da forma como eu a queria escolher e como queria falar dela. Mas pronto, o momento não está ao nosso redor, como já se deve ter ouvido. Não está no mais que me permita concentrar o melhor possível. De todas formas, é uma música realmente muito especial para mim. É uma música, não apenas a música. Aí depois é uma coisa muito curiosa. Sabes, a que é que me reporta esta música em versão estúdio? Reporta uma tarde de Taça de Portugal em que o Porto ganhou 6-0 ao Amora e o Boa Vista 8-3 ao Anadia. E o Coimbrões perdeu com o Fremundo. Está mal, isso está mal, mas não foi na altura. Sabes que o Coimbrões vem no Total Bola desta semana? Ah, pois. Ah, pois é. O Fremundo Coimbrões. Como não há jogos da primeira e segunda. Por acaso da segunda, mas só meteram jogos da antiga segunda B, atual Campeonato Nacional de Séniores. Com o grande destaque para o Derby Algarvio, o Corteirense Lougotano. Pumba! Pumba! Antes isso do que Lougotense Corteirano. Mais! Pronto, faz lembrar de todos esses momentos realmente mágicos. Faz lembrar de todos esses momentos em que eu, sabes, uma coisa que eu tenho pena e se calhar não tenho. Não sei. Mas uma coisa que eu gostava de conseguir recuperar, como é lógico que isso não se consegue, o que eu gostava era de conseguir transpor para as minhas, para um papel, enfim, para um documento escrito, os meus pensamentos, as minhas emoções, quando era bem mais novo. A forma bela como eu via as coisas. Alguns desses momentos ainda ficaram escritos. Quando eu tinha 19, 20 anos, ainda ficaram escritos. Mas quando eu tinha os meus 10, 11, 12 anos, sei lá, eu gostava que tinha o meu sonho de poder falar ao mundo. É a minha visão utópica das coisas. E eu na altura tinha muito essa visão, enfim, quando tinha os meus 10, 11, 12 anos. Gostava tanto. E gostava muito, realmente gostava muito da... Gostava realmente muito destes momentos quando chegava a casa e ficava a pensar nas coisas. Pronto, e então lá acontecia. Pronto, esta cassete para mim é mítica. Entretanto, depois eu digitalizei-a. Pronto, para todos os efeitos, quando o disco externo aqui da rádio foi à vida, pronto, perdeu-se. Mas esta música eu separei-a porque realmente é muito especial para mim. Separei-a. E pronto, e aconteceu que hoje trago aqui, para os ouvintes escutarem. A canção número 3 tem o título. Canção do Mar. Intérprete. Dulce Pontes. Orquestração. Tejo Krasman. Thank you. depois desta escolha bonapartiana, que foi mais uma vez ao vivo. Esta semana lembrei-me de ti, sabes? Porquê? Houve uma pessoa que me disse: ninguém não sabe o dia da manhã. Isso é muito bom. Ninguém não sabe é o que toda a gente sabe. Pois, por acaso tive para dizer isso. Então dizias. Como é? É que vamos para outra música ao vivo já. Eu poderia ter escolhido a Mauro Rodrigues, pensei em faixas do álbum Lágrima, da Dulce Pontes, que também faz reportar a coisas de infância, mas vamos a outra coisa. Ontem à noite, Portugal jogou no estádio de Alvalade, no estádio José de Alvalade, na altura, por engano, chamava-se Alvalade 21. O complexo em que si é que é Alvalade 21, porque o estádio continua a ter o nome do anterior. Mas o disse bem, que disse José de Alvalade. E nós vamos ouvir uma música que eu conheci por causa da inauguração do estádio de Alvalade, este, e que sempre que eu ouço associo a esse momento. O Carlos Alcá estava a falar de quando se lançava o álbum havia sempre a expectativa, como é que era? O que tu disseste, Alcá? Sim, sim. Que esperava-se sempre alguma coisa que vinha dali e tal. Estávamos nós em 2003, quer dizer, já desde 99, quando Sócrates saltou da cadeira e o Carlos Cruz, olha que dois, quando o Carlos Cruz e o Zé Sócrates saltaram quando a UEFA anunciou que Portugal ia organizar o Europeu de Futebol em 2004. E em 2003 foi o ano das inaugurações. O primeiro dos três maiores foi o Estádio da Alvalade no dia 6 de agosto de 2003. Eu sei porque há pouco tempo fiz umas coisas sobre isso. Sobre uma década. Agora, nós pensámos, e como o Carlos disse há uns tempos, e que eu vi esse registro na semana passada, ei, como é o tempo passa! Eu lembro perfeitamente da expectativa para os estádios novos de ser grande, e já foi há 10 anos. O próximo é o Dom Luz, vai ser já daqui a 2 semanas, no dia 25. E depois, em novembro, o do Dragão. Portanto. E que grande jogo esse? Qual deles? Benfica 2, Nacional da Montevideo 1. Pois, talvez. Foi? Pode verificar depois isso. Foi. E eu estou a dizer que não. Foi um grande jogo. Sporting ganhou a Manchester, e o Porto ou o Barcelona? E foi fica, Nacional Montevideo. Ai, se os clubes coitadinhos me vão passando à frente. Estamos a falar sobre o Alvalade. Não tínhamos dinheiro nem frutarias. Em que o estádio foi inaugurado dia 6 de agosto de 2003, fez há 2 meses e 6 dias 10 anos. Por lá já passaram muitos nomes conceituados do Desporto Nacional. E eu estou aqui a ver na inauguração, estavam lá todos seguidos, na mesma fila, Jorge Sampaio, Durão Barroso, Dias Acunha e Pedro Santana Lopes. Todos eles mantêm-se lá na política, no governo. Todos eles. No governo, bem, o Durão Barroso ainda está melhor do que o Durão. Já vai mamar, volta para lá que são piores. E o Jorge Sampaio também está, que não faz nada e continua a ser o mesmo. Não, mas esse, atenção. O Dias Acunha. Esse e a mulher andam envolvidos em coisas humanitárias, de causa e tal. É. Menos que o Guterres, mas... É engraçado que o Jorge Sampaio foi o Presidente da República que mais gostei. É? É engraçado, porque é pensei verdade. Que tivesse sido o São Lazar. Bem. Não. Nós vamos seguir... Ainda não era nascido nessa altura. Nem sequer era sonhado nessa altura. Vamos seguir então para um falado. Quando a Dulce Pontes protagonizou um momento que a fez chorar... grande momento. Uma ou duas pessoas. E porquê é que eu estava a falar ao bocado da expectativa que se criou? Porque os estádios novos iam transformar o futebol português, iam... As condições são outras, são 10 estádios novos, quando se podia ter feito só 4 ou 5. São 10 estádios novos e agora alguns andam ao abandono, como em Leiria, como o do Algarve, e então, o da Aveiro também é uma categoria. São 10 estádios novos, é outras condições, o povo vai aderir mais ao futebol, vai ser... E hoje é uma porcaria, ainda estávamos pior que o que estávamos. Pois é. Tanta coisa, tanto dinheiro gasto e agora é o que se sabe, não é verdade? Eu acho que os únicos 3 estádios que continuam a ser bem aproveitados continuam a ser o Porto e Benfica Sporting. De resto... Pois, mas tu olhas para as contas desses clubes. Ai não, para aí, o AXA também. É, esse sim, esse também está muito bom. Aproveita-se para tirar cadeiras e mandar aos adeptos rivais. Sim. E não, em Guimarães ainda é pior. É sim, nesse aspecto está mal, mas pronto, vá, tem gente, tem movimento, é utilizado. Então o de Guimarães é mais gente do que o do Braga, porque está a falar do Braga. Porque és como aos normais. Para aí. És como aos normais. O Guimarães também é novo, o estádio? Não é totalmente novo, mas sim, também foi feito para o Euro. Ai, não sabia. Então pronto, então afinal não se sinto mal. Bom. 5 sim, 5 não. Sim, e o do Bessa também está em uma categoria. Não, esse não. Olha para o Mundial de Rei 27, que eu fui ver em 2010, com muito orgulho, com muito gosto, com muito amor e... Não, vou tirar a parte do amor. Bem, Portanto, esta música faz portar a tudo isso ainda o seu dinheiro que se gasta nesta porcaria de depois de darem nada. E também faz levar uma viagem, faz-me viajar até ao Brasil. Falei há um bocado Brasil. Disso. Porque agora está a acontecer o que aconteceu cá e não devia ter acontecido, foram estados a mais. E estamos a falar do Mundial de 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, que eu ainda estou para ver como é que aquilo vai correr. E seguem-se, sucedem-se protestos. Eu prefiro não ver. Sucedem-se protestos e mais protestos nas ruas. Ainda esta semana houve problemas na Avenida Paulista. A partir da Avenida Paulista em São Paulo, andaram lá os Black Bloc e o cara. É, os professores, só falo dos Black Bloc. E depois mais protestos e mais protestos contra o dinheiro gasto em infraestruturas desportivas. Se bem que lá a história é diferente, porque nem dá por ser o Mundial, é por ser os Jogos Olímpicos, que é muito, muito diferente de uma competição de futebol no Rio de Janeiro em 2016 e logo no Rio. Bem, depois veremos o que é que aquilo vai dar. De resto, está tudo como dantes com o Geral e Abrantes. Vamos escutar o 12 Pontos com uma música chamada. Ah, e com outra justificação, é que isto também faz lembrar uma coisa que eu falei recentemente. O Carlos Bonaparte também contou isto, o Carlos Bonaparte. Que foi A Gaiola Dourada, um filme que ainda hoje de manhã estavam a falar na Antena 1. Claro, eles já não ouviram Antena 1, mas claro. Claro, claro. No Hotel Babilónia, o João Governo estava a deixar a sua análise à Rita Blanco, uma da atriz principal do Gaiola Dourada, quando eu falei sobre a Catarina Wallenstein, que cantou lá a Press. Uhum. E que faz sublinhar o gosto por Portugal. E lembra-se do morrer, eu morro em Portugal e tal. Aqui é o amor a Portugal. Que vou tirar o som exatamente, já que o Carlos fez lembrar a cassete que havia na altura. Eu vou tirar o som, que na altura era cassete, mas é o som que há. E está muito mal. O som da cassete da inauguração do Estado da Alvalade. Vai subir o ambiente à volta e o caranças e pronto. Que é a 12 Pontos a cantar Amor a Portugal, que é uma coisa que eu sublinho e gosto de coisa. Está bem? Está bem. Então pronto. Cala-te e vamos ouvir. Vamos lá. Cala-te-me, cala-te. Vamos lá, pá. Cala-te, deixa ouvir a música. Está bem, vamos lá. Ai, parece. Cala-te e mete a música. Está bem. Forma como as imagens iam correndo todos os quatro cantos deste estádio, estes quatro lados do Alvalade 21. Espetáculo magnífico de muita luz e naturalmente com essas imagens a ilustrarem a vida do Sporting, que agora prossegue. Dentro do relvado, na zona central, estão vários elementos das várias modalidades do Sporting Clube de Portugal. tema composto propositadamente para esta cerimónia por Ennio Morricone, um dos grandes compositores do cinema mundial, e realmente um momento absolutamente arrepiante para estes 50 mil espectadores. Tu te perguntaste se estou na mesma música, qual é? Lembro-me, senhora. Mas eu não já sei que disse, mas estou a perguntar se sabes qual é a música. Sim, sei qual é que é. Então pronto, vamos embora, vamos começar a gravar. Ah, já sai. Ah, pois é. Pois. Ora. Ah, bine. Bună seara, dragă ascultatore. Bine revenit. Chocada. Eu participei num concurso de uma rádio. também. Meio na intervenzione. Isto aqui misturando italiano com romeno e português, espanhol, que eu não sei tudo. Como vão ascoltar-te música nova de não sei quando, 95, por aí, não é? Será? Não sei. Bom, isto foi um momento giro. Mas eu quero fazer algo melhor, mais profissional, bravamente. Mas como eu ia dizer, o que é que eu ia dizer? Já não sei. Vamos falar sobre a Dulce. Sim, vamos falar sobre a Dulce. Pontes. Não é uma Dulce qualquer, esta é Pontes. Ah, pois, esta é a Dulce Rios. É, pois, claro. Que gira, Dulce Pontes canta a canção do mar. Não era suposto que fosse a canção do Rio. Exatamente, é essa mesmo. Vai tu, pô caraças. Queres que eu fique a minha versão do Sai da Minha Vida? Não, é melhor não. Diz. Pronto. Vamos ouvir uma música que não já foi adiantando, que se chama Ferreiro. É para compensar o que tu ainda na semana passada me fizeste, e já fizeste várias vezes. Quando te apercebes que a música é, diz logo o título ou começas a cantar. Mas na semana passada começaste logo, chama-se Lotus. É verdade, tem uma coisa para te mostrar. Mas sim. É injusto porque eu não sabia também. Mas eu não sabia, tu sabias, tu ouvires o nome da música. Chama-se Lotus, salva a bolsa. Pronto, o que é que vais mostrar? Hein? Não é agora, depois. Não. Muita intervenção. Parece que ele neste momento estava a ouvir depois algo. Que... É, pode ser. Mas sim, continua. Pronto. Ora bem. O que nós vamos ouvir é uma música chamada Ferreiro. Eu conheci esta música na Antena 1, para em 92, 93. Mas era um grupo de vozes apenas. Ferreiro. Vai tu, vai ela. Vai tu para a casa dela. Vai tu, vai ela. Depois faziam o coro. Tu conheces isto, não conheces? Sim. Chegou a altura de abordarmos uma modalidade que não é raridade. Pronto, conheces, continua a falar. E só algum tempo depois. Sim, está agora, está dentro. Continua a falar. Só conheci esta música de 12 pontos, esta versão de 12 pontos, já bastante tempo depois. Com respeito... Ah, já sei o que é que não dá aí. Não interessa, continua. Está a dar nada, não dá aí. Pronto, eu sei. Mas isto para dizer que... isto para dizer que... Ou seja, eu tenho essa... Só mais tarde é que conheci essa música. Na versão de 12 pontos. Mas essa música, como sabe, sempre me ficou na memória. Mas é que sempre. Essa música ficou-me... Vai tu, vai ela, vai tu para casa dela. E depois, sabes, quando é duas vozes, em que, sabe, imagina, eu digo, vai tu para casa dela, e passar, ou seja, e só um tempo depois é que a voz feminina responde, vai tu para casa dela. Mas, ou seja, estão as vezes a cantar ao mesmo tempo, percebes? A mesma melodia, mas em tempos diferentes. Consegues perceber a ideia ou não? Sim. Pronto. Mas tudo muito bem feito. Depois acabámos os dois ao mesmo tempo. Os homens e as mulheres acabam ao mesmo tempo. Se calhar era só uma, gravar aquele pai 30 vezes. Pronto, foi um momento bonito. E eu conheci essa música, cá está. Na altura do... Pai, 92, 93. E só depois é que conheci esta versão de 12 pontos. E foi, eu lembro-me que foi... nessa altura, para em 97, 98, acho eu, quando eu conheci essa música, penso que eu lembro de ouvir isto e pensei precisamente isto. Realmente, vale a pena gostar desta cantora. E pouco depois então surge um álbum que acho que se chama Primeiro Canto, de 99, bem, esse álbum é que partiu tudo. Desse álbum, ou eu posso escolher não sei quantas músicas, duas. Não, posso escolher duas ou três, eu não sei quantas é que o álbum teve de singles, mas acho que foram três. Primeiro Canto e a canção com a André Bochechas, sem dúvida, pronto, foram singles. Acho que houve mais uma, que agora não tenho certeza. Não interessa. O que interessa é que esta música, este ferreiro, faz lembrar. Pronto, depois eu imagino a situação. Não é? Imagino lá a filha assim meio arisca, não é? Aquela miúda assim meio atrevida, meio. Enfim, lá a namorar um rapaz pela janela, por enquanto, não é? Quando o pai não sabe, ela diz, opa, vai lá para o. Vai lá com o rapaz para não sei onde. Pronto, e é isso. E é uma música que é engraçado, faz-me pensar na vida. Não sei porquê, faz-me pensar na vida. Porquê? Não sei. Porque automaticamente eu penso, eu consigo imaginar a cena da filha. Ora, atenta nesta parte. Pergunto eu se tens marca preferida. Conselho meu vai para a Rainha Unida. Equipa inglesa, caro Olhadas. Inglesa, sim senhor, vou terminar com as charadas. Para isso faço votos. Chama-se Loto. Ouviste a parte da Rainha Unida? Eu disse que ia mudar. Foi mais rápido que o cabelo usava. Pronto, sim senhor, tanto bem feito. Continua. Pronto, isto para dizer. Assim está corrigido francesa para inglesa. Isto para as pessoas que pensam que nós não sabemos quais são os países. Pronto. E começo a pensar realmente. Sabes, eu lembro de lá da rapariga que sai, da adolescente, lá de 14, 15 anos, que sai, vai ter com o namorado, há a rebelia do pai, porque. Pronto, o pai não gosta do rapaz, porque acha que o rapaz não é boa referência para ela, mas ao mesmo tempo ela também não é assim lá. É arisca, não é assim muito certinha, não é? E faz-me pensar. Na vida, pronto. O que é que as pessoas gostam, o que é que as pessoas procuram, porque é que as pessoas são assim. Será que vale a pena ser assim ou assado, enfim. Há muitas coisas que realmente me fazem pensar quando ouço esta música. E ao mesmo tempo, faz-me... sei lá, porque esta música... não sei, isto me traz muitas, muitas emoções. Não tantas recordações, mas sim muitas emoções. A única recordação que me traz é eu estar no carro, sabes, naqueles dias de trânsito? Sim. Eu não sei como é que é, mas na altura era os carros, pelo menos o carro que eu tinha, tinha um tabuleiro atrás, também, tabuleiro assim, podias pôr o casaco ou não sei o quê e tal. Nunca vinha para muita coisa porque depois não se via para trás. Mas, pronto, eu tinha uma coluna de um lado, do lado esquerdo, uma coluna do lado direito, e era assim. Pronto. Era... E depois lá de vez em quando a coluna de um dos lados deixava de dar porque o fio se desligava, tínhamos que abrir lá a mala para tentar para lá pôr o fio no sítio certo, não sei o quê e tal. Enfim. Mas pronto, é isso que acontecia, portanto. E ela me está num. Ainda, eu até te posso dizer que. Não foi 92, foi um bocadinho mais tarde, eu vou dizer porquê. Porque depois foi para 94. Porque eu lembro-me perfeitamente que foi num Fiat 128. Lembro-me dos estofos. Lembro-me do carro. Lembro-me de estar no meio. Porque estava a minha irmã do lado direito e o meu irmão do lado esquerdo. O meu irmão já não sei se estava ou não. Mas tenho a impressão de que sim, também estava. Sei que eu ia no meio. Porque o lugar do meio era o meu lugar. Porque a minha irmã gostava de ir à janela. O meu irmão também gostava de ir à janela. E eu, como via o mesmo, quer estivesse de um lado, no meio ou no outro, ficava no meio. Pronto. Embora também gosto de ir à janela, também, é verdade. E faz-me pensar, precisamente, em todas essas coisas. Pronto. Não sei, esta música faz-me lembrar muitas coisas, faz-me sentir muitas coisas. Não sei. Gosto desta música. Que é a canção número 5, que tem como título... Ferreiro. Intérprete. Passos, ai não, Dulce Pontes. Orquestração. Passos de Ferreira. Coisa. Oh, Ferreiro, guarda a filha, não a ponhas à janela. E olha aí o rapazinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu para a casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Pom, pom, pom, pom. Carlos Bonaparte, ao bocado, ouviu-me dizer isto em off, em off. E comentou... Deixa dizer o que é que disseste. Coitadinho. Coitadinho de mim. E tu nunca percebes o que é que eu ponho-me a cantar isto? Mas não, eu vou-te explicar. Queres que eu te explique? Não, não te explico na mesma. Há uma cassete que eu vi em miúdo nos meus avós, a parte do Jesus Christ Superstar, devia ser a cassete que eu via mais, que era uma coletânea de... Quer dizer, o filme principal era do... Natal com o Mickey? Não. Pronto, era uma coisa qualquer. E apareceu lá o Tiki Teco, lembra-se? Os quilos. Lembro. E então aquilo era em inglês e eles cantavam lá pelo meio... Home, so long, the ring. Where the hill? Eu só me lembro da parte onde o viado e o antil brincam. Where the hill and antil play? E depois eram. E aparecia o Pumuto e eles. O Pumuto, o cão. E eles. E eu ia-se. Pom, pom, pom, pom. E aquilo ficou-me na cabeça até hoje. E já foi para há 20 anos. Pronto. E por isso é que eu de vez em quando me lembro. Só que claro que não era Tato Mata e eu é que canto como me apetece. Então, sabes que uma vez também tinha uma cassete de vídeo para aprender inglês? Então a cassete, eu lembro de uma música mentira que era alguma coisa como I, como é que é? Ah, isso é I-O-U, I love you, pum pum pum pum pum, U-O-I-A-E, you love me. Essa era muito básica. Era para aprender inglês. Como é que era? Head and shoulders, knees and toes. Cabeça, ombros, joelhos e pés, que o panda pegou como se fosse uma coisa muito nova. Bom. Head and shoulders. Head, shoulders, knees and toes. Cabeça, ombros, joelhos e pontas dos dedos dos pés. Dedos dos pés. Aqui a pensa. Head and shoulders, o nome do shampoo vem por causa disso. Do cabeça e ombros. Head and shoulders. Bem, ah, interessa. Que giro. Não sabias? Não. É burro. Ah, bem. Ele pensou um bocado para, dizer o que é, para ver o que é que ia responder ao Ed. Ainda estava a pensar no Ed. Head and shoulders, cabeça e ombros. Pronto. Vamos deixar a 12 pontos, já estou farto do Willow hoje. Só tinha passado duas músicas hoje, já vai passar para os artistas que têm 5 canções. É verdade. Agora já fica entre o 18º, aliás, entre 19º e 21º lugar. Olha, sem querer. Falei no Natal ainda agora e vamos até o Natal. Mas em 1973, quando eu era um jovem... Que foi? Nada. Está bem. Eu tinha 38 anos. 48. 40. Vou falar com os mouros a partir de agora. Estás a ouvir, Felipe? E este é um jogo decisivo. No Natal de 1973... Lá estava um dos símbolos, o maior símbolo antifascista na música portuguesa, chamado José Afonso, o homem que veio da Freguesia da Glória, em Aveiro. Quer dizer, não é José Santos, mas fazemos conta que as pessoas conhecem. Bem, o álbum do Natal, 1973, além de eu considerar um dos ícones da música portuguesa, da altura, faz-me... Ias falar? Quando é que será o feminino de ícone? Adiante. Foi gravado em Paris e foi lançado num ano que não diz nada a Portugal, chamado 1974. Nada. Foi o single anterior a um single que já passou aqui e escolhi pelo Carlos Bonaparte. O que faz falta é animar a mão, tá? O que faz falta... Não sei, eu não posso ter posição de cantar a José Afonso. Faz não, faz não. O que agora, faz falta... Ah, não. Agora não consigo. Já me sinto... O single já me sinto observado. O single 1974... Já me sinto observado, estás a ver? Tem... Observado. Tem versos muito construtivos, que demoraram muito a construir, como o tiririri, buririri, tiririri, barapubiraie. Mas logo a seguir, apela, a gente ajuda, devemos ser mais, eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. De quem é que ele estaria a falar na altura? Não faço ideia. A bucha é do... Isto é a frase que me ficou, porque isto também faz-me lembrar de mais boas coisas. Uma delas, em termos musicais, e eu já falei aqui, eram umas folhas com umas músicas portuguesas, não só, mas a maioria portuguesas, que eu tinha com os acordes para a guitarra, que foi das primeiras coisas que eu aprendi a tocar em guitarra, já para aí há uma década, facultada, gentilmente e gratuitamente, por um professor de música cá da zona, Não, não, esse é mesmo de órgão. E já devias saber isso, que ela é teclados, mas não interessa. A bucha é dura, mais dura é a razão que sustém só nesta rusga. Não há lugar para os filhos da mãe. Não me ouvirem vir para a rua gritar, que já é tempo de embalar a trouxa e zarpar. Isto faz lembrar uma coisa. Tu lembras-te, Carlos Bonaparte, tu que até sabes que o Porto deu 6-0 ao Amora e o Boavista 8-3 a não sei quem. Hoje seria mais ao contrário. Sim. Tu lembras quando o Manchester United disputou 4-0 ao Porto? Pumba! Como caralho, eu não me lembro. Eu nem disse quem é a equipa. Manchester United com o Porto, não foi? Mas eu só disse Manchester United, disse 4-0, falei ao Pumba, Manchester United já deu 4-0 a tanta gente. Está bem, mas aqui em Porto... Do primeiro ano, 1996, se não me engano, e na primeira mão dos quartos final também, se não me engano. Estou a dizer assim um bocado, porque eu tenho ideia forte dessa época. Mas tenho ideia que foi na Liga dos Campeões, 96, Manchester United ganhou 4-0 ao Porto, em Inglaterra. E depois, no jogo da segunda mão, nas Antas, eu fui ver lá o jogo ao vivo, na altura em que as crianças até aos 12 ou 14 anos ainda não pagavam, acho que era aos 14. Por isso, na altura, com o meu tio, um que já falei aqui várias vezes, eu ia ver vários jogos do Porto com ele e fui ver. Aliás, uma prenda de anos que ele me deu quando eu fiz 9 ou 10 anos foi ver um Porto Guimarães, de borda. Ainda gostei mais porque o Guimarães ganhou 3-2 nas Antas. Mas era campeão Porto na altura, acho eu. Sei que é pena. O Porto tinha perdido 4-0, depois empatou 0-0 em casa. Pois. Faz-me lembrar o jogo que eu fui ver, em que o meu primo está onde? Em Londres! E ali às Antas, mais para estar atento aos cânticos dos adeptos e para ver o que é que eles faziam do que estar a ver o jogo. Por acaso, tenho perfeitamente essa ideia de estar ao meu lado e estarmos a falar dos adeptos. Lembro-me dessas duas mãos, que o Porto aqui empatou 0-0. Estão aqui as duas mãos, quantas queres? Uma à esquerda ou à direita? Não, primeiro foi um A4, depois é que foi sim, sim, eu sei. Mas aqui... Porque eles têm essa ideia fresca do meu primo estar ao meu lado e... Ei, olha o que eles vão fazer. Olha, esta música é nova. Mas eu lembro-me de Fogo 4 com caraças. Mas aquilo também, na altura, era um desequilíbrio muito maior. Mesmo assim, que é, não vai muito. No dia 9 de março de 2010, o Porto levou 6 4. No Arsenal. Pois, não, o Braga levou 6. O Braga levou 6 e o Porto levou 5. 4 ou 5? 4. Sim, mas está bem. Mas na altura, não, ainda assim, o Porto ter levado 4 do Arsenal foi muito. Naquela altura, o Porto ter levado 4 de Manchester foi pouco. Pouco? Na altura que chegava o David Beckham e o caralho. E o Eric Cantona e o caralho. E o Cantona, exatamente. Pumba, com caralho. Ih, mas aquilo... Ih, com caralho. Mas aquilo, aquele nome que até metia medo. Fogo, com caralho. Hoje em dia, pronto. E foi 5-0, o Arsenal Porto. Tens a mania que sabes, como é que sim. Que eu lembro foi no dia de anos de cansados, bem, me interessa. Eu também tinha 5-0, mas e eu não lembro bem desse jogo. Foi 5-0 com o Porto. Bom, mas estamos a falar do Manchester 4, Arsenal, Porto. E porquê é que eu estou a falar nisso? Porque isto... No Manchester 4, Arsenal, Porto. Porto 0. Foi o que eu disse. Isto é porque isto vai ficar para o quarto nível. Do Manchester... Manchester United FC 4. FC Porto 0. E... Porque eu, na altura, lembro de estar junto à casa dos meus avós e estar na rua... A criar uma letra, já na altura era chanfrado, e criava: não me obriguem a vir para a rua gritar. Não, Uolo! Antes era: venham mais 4 de uma sentada que eu paro. Não, venham mais 4. Olha, agora já não me lembro. Oh. Lembro sempre da letra que eu queria na altura. E agora que quero divulgá-la publicamente em primeira, segunda mão, terceira, já não me lembro. Quarta, já venham agora. Mais 4. Que eu não me lembro, era alguma coisa acabada em O. Venham mais. Venham mais 4. Que eu quero ir fazer. Não, isso é o que vinha a seguir. Ah, não é o Cocô, era outra coisa. Venham mais 4 de uma sentada. Não sei o que é. Oh, azuis e brancos estavam todos a fazer O. Oh. Era isso que eu cantava na altura. E a seguir. Não me obriguem a vir para a rua gritar as verdades sobre o Futebol Clube do Porto. Tiririririr. E pronto, era assim a minha diversão. Coitadinho. Coitadinho. Do venha mais 5, transformei em venha mais 4. Mas agora não lembro do segundo verso. Venha mais 4, do uma sentada. Bom, não me lembro. Lembro-me que hoje é dia 12 de outubro. E a partir de agora, até o dia 16 de fevereiro, vai coincidir. Não perguntas se ninguém faz anos. Isso é daqui a 2 semanas. Está bem. No dia 12 de outubro... É que esta semana também alguém que faz anos. Mas não é hoje. É? Quem é? Pronto. É depois eu tenho off. Então, para que é que estás a falar nisso? Não me ias dizer. É só gastar tempo. Pá. É para coisa. No dia 12 de outubro de 2013, nós escutámos António Zambrugo. António Zambujo e flagrante, já estava a pensar no flagrante, meti no Zambujo. António Zambujo e flagrante, Ivete, Gilberto e Caetano Veloso, ou seja, Ivete Sangalo, Gilberto Gil e Caetano Veloso, com A Luz de Dieta, de 11 pontos, Canção de Mar, Canção do Mar, de 11 pontos, Amor a Portugal, outra vez a 11 pontos, Ferreiro, e fechamos com o José Afonso, e Venham Mais 5. Há 3 anos, também no dia 12 de Outubro, portanto, dia 12 de Outubro. E este senhor pôs-me um alecrim para me enganar, de algum assunto. 12 de Outubro de 2010, ouvimos Resistência Não Sou Único, Estou na Margem dos Doutores e Engenheiros, oh, Tinder Sticks, Can We Start Again, Thursday Child, do David Bowie, Dire Straits, Sultans of Swing e Runaway Train, Soul Asylum. Ah, grande seleção musical no dia 12 de Outubro de 2010. Na altura eras que foi a única emissão que durou exatamente 60 minutos. Não, há 3 anos fizemos história, cara, até fazer história. É verdade, história. Há 3 anos estávamos a cumprir exatamente 60 minutos. Foste, na altura foste tu a escolher e eu a responder. Quando o programa tinha uma hora de duração. Lembras-te? Não sou o único, são tantos ao suíno, a mesma emissão é forte, cara. Então, e o que é que se há de dizer das respostas? Ah, não interessam. Não. Runaway Train, grande escolha essa. O programa tinha olha, uma hora. Foi no teu estudo número 2. O programa tinha. Pois, era eu a escolher. O programa tinha uma hora e no dia 12 de outubro de 2010, a emissão número 2 teve 60 minutos, que é uma grande diferença. Já agora recordemos do dia 5 de Outubro, na semana passada não fizemos isto, ouvimos Shape of My Heart, Backstreet Boys, Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely, Erros de Amor, Micaela, Excesso, Não Sei Viver Sem Ti, e de falar sobre os excessos um dia destes, That Don't Impress Me Much, Shania Twain, The Cars, On Town, e na única emissão que teve 7 músicas, fechamos com a portuguesa, o hino nacional, do país que fica mais ocidente na Europa Sudoeste. Junto a Cabo Finisterra. Para ti também. Bom. Já não estamos em 2010, mas hoje faz 3 anos. Foi uma missão histórica. Histórica. E agora viajamos. E também acaba por ser, mais uma vez, já não é histórica, nesse sentido. E ainda bem. É que as 6 músicas foram de expressão portuguesa. 5 delas, Portugal. Está bem, mas acho que já tivemos várias emissões com 6 músicas. Sei que eu digo, agora não sabes nada. Por isso é que eu digo, agora já não é tão histórico. Nós vamos, não é até Londres. Londres, mas é até Paris. Um nome que surgiu em Portugal por causa do Voz Paris. A faixa número 5 do álbum de 1973, intitulado Venham Mais 5. Sabes como é que surgiu o nome Londres? Pois, foi assim. Oh, badalhoco. O nome Londres surgiu porque em... como é que eu ia dizer? Em 293 AC, ou seja, antes de Cristo, o Carlos Faizão criou uma música chamada lá Londres, senhor. Pronto. E daí surgiu depois, com a nossa cimentação de parceria entre Portugal e Inglaterra, e eles decidiram, porque essa música fez muito sucesso, já na altura na Antena Web, fez muito sucesso, foi número 1 no top 5 mensal, porque na altura era assim que se fazia as contagens, era o top 5 por mês. E então, na altura não era exatamente assim, pronto, porque Londres na altura era longe, agora, pronto. Só que, enfim, com a mudança, pronto, enfim, o idioma foi mudando, etc. E então ficou assim. A faixa número 5 do álbum 1973, chamado Venham Mais 5, tem por título Venham Mais 5. E agora, o que é que está a fazer? Um disco que teve 10 faixas, não foi? Onde? 10, sim. 10. Daí que venham mais 5. Era a faixa número 2 do álbum Up, gravado em 98 dos R.E.M. Era a faixa número 2, olhámos o A Day Sleeper era a 11, olhámos mais para cima e vemos Chama-se Lotus. Não é Lotus que vai, quer dizer, vou ver daqui a bocado quando chegar a casa, vou ver com a qualificação da Fórmula 1 que ainda não vi. Mas. É, vai quando chegar a casa? Quando eu chegar a casa, vou ver a qualificação da Fórmula 1. Quando? Daqui a um bocado. Não, isso já foi. Pois já, mas eu não vi, de madrugada, deixa-o estar a dar, vou ver para trás. Não estou muito bem. Está bem. Vamos embora. Venha mais 5, de uma assentada que o Carlos paga já, porque eu não tenho dinheiro, coitadinho. Coitadinho. Venha mais 5, de uma assentada que eu pago já. Tem uma pinta, dá-lhe uma pica e põe-no a andar. já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Já tempo.